com júbilo, hoje é eterna nossa salvação. Apresentemos em sua face louvores, com salmos e glória celebrar. Terra, seu é o mar, pois é.